Bebo da branca, bebo da amarela. Bebo no copo e bebo na tigela. Mas tudo que bebo é por causa dela. Eita, paixão amargurada, machuca, Basílio. Hoje eu vou beber pra anestesiar, até meu coração parar e aliviar a solidão. Hoje eu vou dormir aqui no bar, garçom, deixe eu ficar, eu durmo mesmo aqui no chão. Já não faz mais sentido se ela não está comigo, isso dói meu coração. Eu vou anestesiar meu coração pra não morrer de paixão, esquecer quem me deixou. Jogado a ribanceira, sem casa, nem eira, nem beira, em pleno de sabor. Já não faz mais sentido se ela não está comigo, então eu vou beber pra anestesiar meu coração. Hoje eu vou beber pra anestesiar, até meu coração parar e aliviar a solidão. Hoje eu vou dormir aqui no bar, garçom, deixe eu ficar, eu durmo mesmo aqui no chão. Já não faz mais sentido se ela não está comigo, isso dói meu coração. Eu vou anestesiar meu coração pra não morrer de paixão, esquecer quem me deixou. Jogado a ribanceira, sem casa, nem eira, nem beira, em pleno desamor. Eu vou anestesiar meu coração pra não morrer de paixão, esquecer quem me deixou. Jogado a ribanceira, sem casa, nem eira, nem beira, em pleno desamor. Por isso eu choro, por isso eu bebo, por isso eu choro, por isso eu bebo, por isso eu choro.